Estabilizado, bom, nós estamos meio. Completa final torre 118.95. 2.95. Salvador, boa noite, Tomameia. Agora 3 milhas do externo. Boa noite, Tomameia, boa noite. Baixou e chegou? Ainda não. Agora acima 1.5 do externo, contra embaixado checado. Boa noite, Tomameia. Boa noite, Tomameia. Livre pouso, pista no 0, 920 graus, 10 nós, ajuste no 0, 1. 0, 8, autorizado pouso, pista no 0. Boa noite, Tomameia. 09, táxi à direita, via Alfa, Juliette, portão 5. Direita Alfa, Juliette, portão 5, no 8 ou no meio. 3520, module na 1895, por gentileza. Salvador, 3520, sem informação Charlie. 3520, Aracaju, autorizado, nível 190, pistão 0, curva esquerda na PUC, Aracaju, controle no 208, transponda 5025. Autorizado Aracaju 190, Clare da 10, PUCA, Aracaju 5025, transponda, controle 1080, 3520. 5025 no transponda, portão 4, time pronto. Autorizado, chame TAC 3520. Autorizado, pushback, chama na TAC 3520. Salvador, bom dia, o Gol no 897, tem essa informação do Charlie, autorização do presidente Zero Guarulhos. No 897, Guarulhos, autorizado nível 360, peso aluno 6, pista no 0, curva direita, saída da EL, Leda Brit, controle 120, décima 8, transponder 5030, Gol no 897. Autorizada 360 para Guarulhos, da EL, Leda Brit, peso Zulu 16, decolada 10, curva direita, controle 1208. Com transponder 5030, o Gol 1897. Correto, chame pronto. Chama pronto, 1897. Confirme por gentileza sua saída. Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, será? Salvador. Oi, Salvador, muito bom dia. O TAN 3399, esquente da Charlie. Copa Guarulhos, estamos aqui no PC3. TAN 3399. Tá pronto para a cópia? Afirmativo. Salvador, Guarulhos, 360, pesolão no 6, pistão 0, curva direita, da EL, Leda Bridge, controle 1208, transponda 5034. Autoridade 360, da EL, Leda Bridge, UPSLU 16, 120 controle, 1208, transponder 5434, TAN 3399. Transponder 5034. Autoridade transponder, TAN 3399. Confirmando, transponder novamente, 5034. 5034, TAN 3399. Controle, eu vou no 8. Nós estamos aqui da EL, Lidev, Mauro ou Modson. Poderia confirmar, senhor? Confirme? A saída disponível para nós é da EL, Leda, Modson, Mauro ou Lidev. Bom, a saída da EL, Leda, Bridge. Bridge. Não é Bridge, não saiu. Salvador, TAN 3520, pronto para o TAT, 3 horas e 28, alterna 6x87 bordas, só confirmando a autonomia 2 horas e 58. Ele vem táxi, sua direita, retorna enquanto espera, pronto. Mil táxi à direita, retornar agora pronto, ponto espera da 1-0, TAN 3520. O 897 é a torre. Torre igual no 897. Qual é o... a rota que o senhor tem? As opções que temos aqui na carta DCE seria da EL Leda, transição Motiva, Del, que é Mauru ou Bidev. Certo, mas qual é a rota do senhor? A rota é Aperzulu no 0. Após? Aperzulu no 6. Okay, então após o Aperzulu no 0, você vai interceptar a posição Bridge. Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco. Ok, mas só queria confirmar a saída. Bom, a saída é da EL Leda e após Leda, direto Bridge, onde irá interceptar o Pesolon no 6. Então vai fazer a saída da EL Leda e após vou direto Bridge. 3520. 3520, alinhar e decolar. 120 graus, 10 nós. Autorizado, alinhar e decolar. 3520, 10.